Se o mundo se voltar para Cristo e em seu fundamento demonstrar conversão, tudo vai se transformar, está escrito. O amor de Cristo em todos trará a paz e transformar é a própria solução. Cristo Jesus é a mudança em teu ser. Vem para Cristo receber perfeita paz. Momento importante para as vidas que em seus lares pedem a verdadeira paz. Corações juntos e as mãos sempre unidas. Isto é o que o amor que vem de Jesus perfeita paz e comunhão, perfeita comunhão.